zarpei da ilha Lincoln com a maré cheia da manhã e o coração melancólico. Estou prostrado pelo fato da minha jovem esposa recentemente ter dado à luz não a um filho e herdeiro, como estava convencido que os deuses certamente me concederiam, mas uma filha, a qual deu o nome de Jane, em consideração à sua mãe. Embora ela, com frequência, traga a criança até mim e tente fazer com que eu a ame, eu não sou capaz. Tão grande tem sido o meu desgosto. Então, peguei meus homens, meu Nautilus, e deixei a mãe e o bebê, ambos chorando na praia, com destino à Antártida, onde talvez possa encontrar um frio que seja páreo para a tristeza gélida que atualmente carrego dentro do peito. Os Escapistas. Era 1866. Estranhos rumores alarmavam desde as mais altas patentes das frotas navais aos simples marujos e arpoadores que frequentavam os portos, provocando curiosidade pública e um princípio de histeria em massa. Diversos navios haviam cruzado nos mares e oceanos com um objeto longo, fusiforme, às vezes fosforescente, infinitamente maior e mais veloz que uma baleia. Os navegantes começavam a temer a estranha criatura marinha que já havia danificado muitos navios. 20 mil léguas submarinas, publicada pela primeira vez em 1870, narra as incríveis e intrigantes aventuras do príncipe Dakar, um indiano Sikh, mais conhecido como o tecnopirata Capitão Nemo, a bordo do Nautilus. Essa obra pertence ao ciclo das viagens de Júlio Verne, um autor francês que, embora nunca tenha viajado para fora do seu país, relatou com incrível exatidão as mais distantes e exóticas regiões do planeta, chegando a profetizar avanços tecnológicos como o submarino, a televisão e as viagens espaciais. Corta para 2003, a Liga Extraordinária de Alan Moore e Kevin O'Neill era a súbita percepção da fortuna literária que cerca a humanidade, sobretudo a que está acessível via domínio público e se pode fruir, como e quando desejar. Reunidos sob o mesmo enredo, Alan Quartman, de Sir Henry Hyder Haggard, Mina Murray, de Bram Stoker, o Dr. Henry Jekyll e Edward Hyde, de Robert Louis Stevenson, Griffin, o Homem Invisível, de H.G. Wells, e o nosso Capitão Nemo aqui, as duas primeiras minisséries tinham lugar no ano de 1898, partindo do recrutamento desse grupo pela inteligência britânica para combater, em nome da coroa, um inédito ataque aéreo nos arredores de Londres. Meses mais tarde, esse grupo se reuniria uma última vez para rechaçar uma invasão marciana, na verdade, frustrada graças ao emprego de uma arma biológica, um híbrido de estreptococo e antrax, criado pelo polêmico geneticista Dr. Alphonse Moreau, que causou tanto a morte dos invasores quanto de vários londrinos. A desculpa oficial seria que os alienígenas teriam tombado porque seus organismos não suportaram o ineditismo de um contato com o vírus da gripe. Já para as baixas civis, nada tão criativo, apenas que foram vítimas dos marcianos. Mas Nemo sabia a verdade e levou embora consigo uma indignação quanto aos nada nobres meios empregados pelo M5 para alcançar a vitória. Vimos ali que Dakar tinha acabado de testemunhar um limite moral que nunca tinha ultrapassado. De súbito, ele anuncia sua deserção e comunica aos demais sua intenção de regressar à Ilha Lincoln para junto de sua esposa e a filha, Jane Dakar. No programa de hoje, descobriremos que legados são armadilhas que o sangue prega em todos nós. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E embarcam comigo nessa jornada rumo ao coração do Leviatã, um arpoador leviano, caçador de aberrações gramaticais, exilado da Bahia e temido no Porto de Suape, em Pernambuco, Maurício Dantas. Saudações a todos. Nada escapa ao meu arpão também no Twitter, hein? Ele que é uma fera onipresente na podosfera brasileira. Dizem que sua língua ácida afugentou Mob Dick e rompeu o casco do Nautilus, Reginaldo Willman. Opa, e aí? É isso. A seguir, discutiremos a trilogia Nemo, de Alan Moore e Kevin O'Neill, recentemente concluída pela editora Devir no Brasil. Em Liga Extraordinária 2009, o terceiro capítulo da trilogia Século, havia 40 anos que Mina Murray estava desaparecida, mais precisamente desde seu confronto psicodélico contra Rado, em 1969, quando emergiu de uma overdose de drogas e foi levada desacordada e sem o conhecimento de Quartermain e Orlando para um manicômio. Ela atravessou 4 décadas entorpecida por tranquilizantes até que Orlando descobre seu paradeiro e a extrai daquela instituição. Uma coisa que me chama muita atenção é o modo pessimista com que ela olha para esse comecinho do século XXI, em especial quando ela diz que as pessoas eram desesperadamente pobres em 1910, mas pelo menos achavam que as coisas tinham algum propósito. Aí ela faz uma pergunta retórica: como a cultura desmoronou em apenas 100 anos? E aí Orlando responde, tornando-se relevante como sempre. Vocês me perguntam, por que diabo eu estou começando com isso, né? Se nossa pauta é sobre a trilogia Nemo. Bom, porque eu tive a impressão que Século é um dos trabalhos mais pessimistas da carreira de Alan Moore. E Nemo é aquele sopro de ar puro que ele deu antes da sua despedida de Liga Extraordinária em A Tempestade, né? Que ainda está inédito aqui no Brasil. E dos quadrinhos, né, de forma geral, como ele próprio formalizou alguns dias atrás. Eu acho que, claro, não chega a ser uma narrativa solar, mas é uma historinha aventuresca, né, até bem humorada, que eu juro por Deus, eu li imaginando que por baixo da barba do Moore tinha um sorriso ali, gritando para sair. Se vocês tiverem também essa impressão, eu já comecei viajando na maionese. Diz aí, Reginaldo. Não, cara, eu acho que não, viu? Acho que o Alan Moore já perdeu já o senso de humor, já perdeu já, principalmente em quadrinhos, assim, né? No máximo, acho que ele abre um sorrisinho debaixo lá da barba quando a DC se ferra de algum jeito. Eu acho que a gente só vê esse otimismo na trilogia aí do Capitão Nemo por conta que, vamos dizer assim, a outra trilogia, Século, ela é sombria, né? Ela é um pouco mais negativa, vai, ela é quase decepcionada com o século XX. O escracho está maior, tanto na arte quanto nas ideias mesmo que o Alan Moore mostra a Liga passando. E aqui em Nemo não, é quase como uma redenção, diria não, mas uma justificativa, né? Uma explicação de como que se forma um Capitão Nemo. Ele precisa passar primeiro por uma tragédia, uma decepção muito grande, um sofrimento muito grande que afasta ele da humanidade, e aos poucos ele vai de uma forma ou de outra reencontrando o equilíbrio. Que eu até acho que a filha, né, a Jane, encontrou esse equilíbrio melhor que o pai. Ela parece ser, lá no final do terceiro volume, tá um pouco mais em paz, né, mesmo convivendo com os fantasmas, ela parece estar mais em paz com o que ela se tornou, com aquela natureza que ela tentou fugir e não conseguiu, foi trazida de volta da forma mais violenta. Nessas 3 edições você vê ela ajustando em pleno voo o caminho que ela resolveu seguir. Eu concordo com vocês, eu vejo essa trilogia da Nemo, né, do Nemo, como uma explicação melhor do que o Moore fez na Século. Eu achei um tanto maniqueísta até a coisa a filha revoltada, a filha que quer quebrar com aquela tradição, vai embora, quer experimentar o mundo real, só se dá mal, e aí, tipo, é melhor voltar pra casa mesmo. Não sei se o Moore fez uma crítica depois dessa amargura dele nesse momento, mas alguns momentos eu fiquei pensando isso, assim, relendo agora aqui pra gente gravar, que poderia ser uma forma dele se desculpar desse amargor todo e dar mais profundidade para o personagem, contar uma excelente história, na verdade, né? Essas três histórias, assim, três momentos da vida dela, são muito boas, preenchem o personagem quando você volta para ver ela aparecendo no comecinho de século ali de novo, idosa e tudo mais, sabendo tudo que passou, você vê a personagem de uma outra forma. Já não é mais tão importante assim a questão da violência que ela sofreu, da pessoa... Ela não se torna uma pessoa odiosa, né? Também não se torna o pai, apesar das coisas que nós vamos discutir daqui a pouco aqui. Eu realmente tive essa impressão, assim, que esse gibi é aquela lufada de ar, né? Depois que o humor, ele atingiu o século XXI na timeline da Alegria Extraordinária, né? Na realidade, ele nem faz questão de esconder, né, o desconforto dele com a indústria do entretenimento de modo geral, né? Tanto é que ele transforma isso assim, acho que numa inversão irônica, né, numa paródia moderna do nosso tempo, né? Quer dizer, tem algo assim, acho que mais malicioso do que você pegar, né, um dos símbolos máximos, né, dessa primeira década dos anos 2000, assim, um campeão de bilheteria do seu pior inimigo, né, o grupo Warner, né, que era Harry Potter, né, e aí transformá-lo num assassino em massa, né, que mata os outros alunos de Hogwarts, né, e ainda por cima, a varinha mágica dele é o pênis, né, e esse scratch, assim, acho que incide pra mais ou pra menos na arte do Kevin O'Neill, né, eu acho que quanto mais ácido tá o texto do Moore, mais próximo o Neil fica suscetível a soltar o louco, assim, transformar a porra toda em algo parecido com o que ele fazia em Marshall Law, né? Maurício, a gente conversou em off e isso era só elogios à arte do O'Neil. Diz aí, você acha que o traço dele é mesmo camaleônico ou é puro desleixo, assim, em alguns momentos? Cara, eu vou na primeira opção, camaleônico. Inclusive, eu levei bastante tempo entre ler os três primeiros volumes e pegar essa trilogia da Neme pra ler. Na verdade, li mesmo seguida, assim, quando você me propôs a pauta. E me surpreendi pelas mudanças do traço dele, assim. É ele. Ele tem uma coisa, às vezes, assim, que fica meio bidimensional. Mas não é mal feito, não é mal desenhado. É... Não sei, parece que ele vai direto, assim. Sabe aqueles desenhistas tipo Byrne, que num traço só já definem tudo e não voltam pra fazer aquele retoque e tudo mais. Mas, de novo, isso não é desleixo. É o estilo dele, não fica feio. Eu gosto, dá pra você sentir o peso do lápis dele aqui no papel. E impressionante como é diferente o traço dele ao longo das edições. Você vai ler, por exemplo, Século, ele tá com um traço aí. Essa revista aqui, que é posterior, ele puxa um traço mais similar, principalmente nesse primeiro aqui, no Coração de Gelo, que ele tá com um traço muito mais parecido com o das duas primeiras minisséries. Então eu acho que é bem proposital mesmo, concordo contigo. E vou deixar uma observação aqui que me chamou a atenção desde a minha primeira leitura do primeiro volume, que é como os cenários deles são vivos, as multidões e tudo mais. Cada pessoa ali tá fazendo alguma coisa, não tá só passando. Ele gosta de colocar algumas coisas, né, na Liga Século, na minha releitura. Eu descobri lá dois Doctor Who que apareceram. Sei que o Reginaldo não gosta desse assunto. Mas várias outras coisinhas pequenas, assim, referências, brincadeiras e críticas mesmo, né? Sátiras pequenas que estão aparecendo ali ao longo dos quadros. Eu acho isso muito legal. Não sei o quanto disso é conversado com o Moore, o quanto disso é feito na hora ali, mas isso é muito bacana. Você gasta mais tempo ainda, porque não é só a quantidade de texto que o Moore coloca, não. É a quantidade de informação visual que o O'Neill complementa. É engraçado que... Eu li Marshall Law há muito tempo, assim. Li, inclusive, também o Era Metalzoica, que nós fizemos um mini-verso com ele, e eu comentei disso, né? Em Era Metalzoica, eu acho maravilhoso, deslumbrante, né? Cada cantinho do quadrinho tem um detalhe, um desenho cuidadoso, né? Uma releitura tecno-orgânica, vamos falar, né? É assombroso. Em Marshall Law, ele já me incomoda um pouco por ser um traço ácido, assim. Mas o que é Liga Extraordinária? A combinação dessas duas coisas. Ele tem essa acidez, esse sarcasmo aí, esse deboche, mas ela casa muito bem com a história, cara. Eu não consigo imaginar um outro artista para essa série. Eu duvido que o Alan Moore não dê palpite. Eu acho que ele dá palpite até demais. Eu acho que ele tem controle, né, do processo. Então... Eu acho que resta aí é o talento do artista, né? E realmente o Kevin O'Neill, ele tem muito talento. pode acontecer aí, acho que foi o Luigi que falou, dele pirar, né, meu? Dele ir no embalo da amargura, da crítica do humor e pirar mais ainda também. Mas vou te falar aqui, ó, se a gente for falar só das três histórias, eu acho que são legais, não é o ponto alto da série pra mim, tá? Não é mesmo. Eu prefiro mesmo a arte, os dois volumes originais primeiro, mas aqui realmente, assim, é o artista ideal, acho que, pra série, cara. Cara, eu vou até mais longe. Eu acho impressionante como o humor ele judia do O'Neill, né? Cara, porque não é brincadeira o que ele faz, né? Ele, acho que ele não é nem 2 em 1, ele é 10 em 1, né? Cara, ele faz a arte interna, ele faz capa, ele faz design, né? E ilustração daquelas publicidades fictícias, né? Ele faz ilustração estática, né, para os anexos em prosa, né? Ele modifica o traço para emular outros estilos de arte, né? Como ele faz naquelas capas estilo Penny Dreadful, né? Aí tem um joguinho de tabuleiro, né? E até o padrão gráfico de época, né? Como aquelas tirinhas do Orlando, né? E do Cenego, que replicam, assim, por exemplo, os grids de Príncipe Valente, né? Aliás, o que ele faz, né, em Dossiê Negro é absurdo, né, bicho? Tem aquelas páginas em 3D, né? Tem cartão postal, né? Tem gravuras em Tijuana Bibles, né? Se um cara topa tudo que o Moro joga pra ele, bicho, pode ter certeza que ele é um dos artistas, acho que, mais completos dessa indústria, bicho. O Reginaldo falou uma coisa interessante, é verdade, assim... Parece que o O'Neill viaja mesmo na vibe do texto e adequa o traço. O Reginaldo falou do Marshall Law, aquela coisa mais cínica, mais debochada de certa forma, né? Assusta, até oprime você um pouco naquela arte. Mais angulosa, mais quadrada, em alguns momentos até geométrica, com o uso de todos os recursos que ele faz. Isso lembra um pouco o que ele está fazendo em Século, por exemplo. Principalmente na história de 2009. Coisa é mais quadrada mesmo, é mais achatada, dá uma sensação mais opressiva na leitura toda, né, em toda a narrativa dele ali. Gostei aí disso que você falou, Regi, foi uma ligação bacana, eu tô viajando nisso aqui agora. Não sei se cabe, né, acho, da gente se afundar tanto em Marshall Law, mas eu li Marshall Law quando ele saiu aqui pela Abril, e eu era novo, cara, assim, né, então eu tinha, assim, uma ideia... mais ou menos do que estava se tratando. Aquilo lá não era um herói limpinho, e vamos dizer assim, os heróis que ele retratava, eles eram decadentes, assim, eles eram corrupções do conceito, assim, né? Então a arte dele caracterizava isso daí perfeitamente. Ela chega assim a ser um pouquinho perturbadora, assim, você fica, pelo menos para mim, me incomodava, assim, eu falava, tô lendo alguma coisa que não era para eu ler, assim, né, pelo menos naquela idade. Hoje eu vejo com outros olhos, né, mas essa era a minha impressão de Marshall Law. Com o Era Metalozoica, é a mesma coisa, né, o personagem principal lá, ele é, a gente brincou que ele é um Conan robótico, né, mas ele também é violento, ele é macho alfa, assim, né, ele tem cenas de sexo entre os robôs, assim, né, nada explícito, mas insinua e tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma, aquele tom assim sujo, assim, que você tá lendo algo que não é puro e simples, assim. Quando você joga pra Liga Extraordinária, ainda tem isso, né, ainda tem isso, tem, de vez em quando uma das mulheres aparece um mamilo, assim, né, meu, de relance, vamos falar assim, né, ou então as insinuações, assim, de sexualidade, né, são agressivas, assim, né, mas eu acho que casa, assim, perfeitamente, cara, casa muito bem, muito bem. Eu acho que, não sei, assim, como que a escolha é feita, assim, pra ser tão perfeita, ou se é perfeita, porque agora... eu me acostumei com essa arte, né, com esse trabalho, assim, cara. Mas eu acho, eu não consigo ver Liga Extraordinária com outro artista que não seja o Kevin O'Neill. Senhores, creio que minha obrigação para com esta lenda foi cumprida. Ofereço estes mapas como prova. Eles representam um registro preciso de 3 meses e meio percorrendo estes mares à procura de um monstro marinho. Em minha balizada opinião, este monstro não existe, nem nunca existiu. Coração de Gelo. primeira menção ao nome Gianni consta no almanaque do Novo Viajante, no anexo do volume 2 da Liga Extraordinária. O ano era 1894 e ela tinha acabado de nascer. O nome era uma homenagem ao da avó materna. Esse registro é feito pelo próprio Dakar, né, que se diz prostrado por sua jovem esposa ter dado à luz a uma filha. E não a um filho homem, assim, um herdeiro, como ele sempre clamou aos deuses. Né? Aí corta para 1910 e o Dakar está bem velhinho, né, às vias de morrer enfermo na Ilha Lincoln, né, provavelmente decorrente da inflamação no cérebro, né, já mencionada em 1898. Né? A história começa com uma discussão de pai e filha numa língua e alfabeto que desconhecemos, né? Poderia ser o hindi ou qualquer outra das 20 línguas oficiais da Índia, né? Enfim, é um bate-boca, né, que termina com ela indo embora e sendo interrompida por Ismael, né, um velhinho que é um dos homens de confiança do Nemo, né? E por acaso também foi o único sobrevivente do Pequod, né, de Moby Dick, né? É nessa conversa que a gente descobre que o Nemo quer que ela seja o próximo Nemo, né? Mas aí, Reginaldo, o que é que ela faz a princípio, né? Antes de entrarmos em Coração de Gelo, fala sobre essa Jane aos 15 anos de idade. Então, cara, quando a gente falou de gravar sobre essas três histórias, elas já não abordam, vamos dizer, a origem da personagem, né? E eu esqueci que ela aparece na primeira edição de Século, né? Eu tinha esquecido isso, que é essa parte aí que você comentou, né, Luiz? E eu acho, assim, essencial para você entender o personagem você ler essas três histórias com isso em mente, porque acaba sendo justamente, assim, quando você começa o primeiro volume do Nemo, né, no Coração do Gelo, ela já passou por tudo isso, ela já é já uma personagem formada, ela já está com a personalidade formada, ela já tem já uma certa maturidade, né? E o que você vê no começo do Século é isso. É uma menina rebelde, com muita iniciativa, imagina, né? Ela foi criada na Ilha Pirata do Nemo, ela não teve um pai amoroso, é perceptivo isso, né? Eles tinham uma relação ruim, para dizer no mínimo, e isso daí empurrou, levou ela a viver, né? A tentar uma vida diferente, que eu acho que aí é que descamba tudo, porque foi o que eu falei, ela sofre um trauma, né? Ela vê que o mundo não é assim, o problema não era só o pai dela, né? Ela falou, se eu supero meu pai, eu vou viver bem. Não, e o mundo é cheio de crueldade, de pessoas cruéis, e realmente eles fazem isso com ela, né? No final do primeiro volume de Século, ela é abusada, né, por um grupo ainda, não é só por uma pessoa. Ela é violentada, ela fica machucada, ela fica toda arrebentada, né? Mas o que ressurge aí é realmente a nova Capitã Nemo, né? E eu acho assim que, pelo menos nesse despertar aí, nesse renascer, ela tá muito mais cruel, né? E à medida que cada um dos volumes de Nemo vão passando, ela dá uma, vamos dizer, um pouquinho, não muito, mas ela dá uma abrandada, né, meu? Ela dá uma suavizada, assim, né? Eu acho ela, como personagem, para te dizer a verdade, talvez porque a gente tenha visto todo esse ciclo, né, toda essa jornada, eu prefiro mais a filha que o pai, até. Pessoalmente, eu acho, assim, o Leandro Luiz Delmande, assim, um ótimo editor, assim, provavelmente um dos melhores em atividade no Brasil, e o carinho que ele tem com toda a produção de Liga Extraordinária, né, eu acho que é algo fora do comum. Posto isso, cara, eu no lugar dele, eu teria feito um recorte, assim, um compacto, né, da história da Jane em 1910 e colado, assim, como um prelúdio em Coração de Gelo, porque eu acho que aí ficaria bem redondinho, né, essa trilogia, já que esse, vamos colocar assim, é, como você bem falou, né, historinha de origem da Jane, né. E, cara, e curiosamente, né, no clímax dessa história, a Jane e a Mina Murray, né, elas se encontram, né. E Jane se lembra, né, da primeira vez que elas se viram, né, em 1898, quando Mina foi à Ilha Lincoln, né, recrutar o Capitão Nemo, né. Ela só tinha 4 anos de idade, né. Percebam vocês que, além do fato de que Jane tinha uma identificação natural, assim, com Mina, né, justo porque o pai dela era misógino, né, e só falava coisas ruins a respeito da Mina, a gente também tá diante de duas mulheres fortes, né, que em algum momento sofreram, assim, violência por homens, né? Jane, como você bem falou, tinha acabado de ser espancada, né? Estuprada por clientes bêbados, né? Naquela taberna, né? E em 1897, Mina foi atacada pelo Conde Drácula, né? Mas o que eu acho bem interessante nesse paralelo é que enquanto a jornada do herói de Jane começa com ela, assim, sangue nos olhos, né? Beligerante, né? Você bem falou, viu, Reginaldo? E termina assim, como a gente vai falar mais pra frente, termina com ela em paz, né? Com seus demônios, né? Com Mina, eu acho que é bem o contrário, né? A jornada do herói começa com ela ainda nos trilhos, né? Com proatividade e, de certa forma, assim, muito íntegra, né? Mas nas histórias mais recentes, né? Em 1969 e 2009, por exemplo, a postura dela já ressoa mais com a Jane no começo, né? O que eu quero dizer é que depois dessa volta toda, né? Eu acho que a Liga Extraordinária é também uma história muito feminina, né? De protagonismo feminino, né? Afinal das contas. Ela é uma idealista, né, Luigi? Ela começa como idealista. É. Né? E aí eu acho assim, se a Mina Hacker, ela encontrou um monstro, você pode falar que a Jane também encontrou esses monstros pelo caminho. Mas eu acho que o maior monstro dela, primeiro que ela põe o pai, né, como monstro. E depois ela viu que, assim, não é o pai, é qualquer um. E eu acho que, assim, a postura que ela toma, ela fala assim, não, para eu não encontrar mais nenhum monstro desse tipo, eu vou me tornar o monstro, né? E aí ela se torna esse pirata, essa criatura ao oposto da sociedade, né? Se a sociedade tem um verniz de civilização, ela abandona isso por conta do trauma dela, né? Enquanto a Mina Hacker, ela, assim, é diferente, né? Ela foi uma coisa, quando a gente chama de sobrenatural, é exatamente isso. Assim, ela encontrou uma monstruosidade também, que acabou transformando ela, né? Elas têm um paralelo, sim. Quando você falou isso pra mim, eu não tinha associado, e elas têm é até esse paralelo que cria simpatia de uma pela outra, né? Talvez até, vamos dizer assim, a Jane tivesse uma admiração antes, né? E depois ela tem familiaridade, né? Ela vê que as duas sofreram mal, vamos dizer, de certa forma, semelhante. Equilibrar o laço. Equilibrar o laço. 3 graus abaixo. 3 graus abaixo. Máquinas a postos. Preparar mergulho. Sim, senhor. Preparar mergulho. Chegamos finalmente a Coração de Gelo, né? O primeiro volume da trilogia Nemo, né? Na história anterior, Jane estava começando a sua carreira como tecnopirata, né? Mas aqui Moore dá um salto de 15 anos, né? Estamos em 1925, ela está com 30 anos de idade. Maurício, o que esse tempo à frente do Nautilus fez com ela? Ou melhor, qual é o estado de espírito dela aqui? O que ela decide fazer nesse volume? Essa é a grande pergunta que motiva todo esse volume, né? Como eu falei mais cedo, eu acredito que o Moore, de certa forma, achou que podia contar uma história melhor do que dizer só, ó, oh, ela vai se tornar uma pirata, porque ela viu que o mundo é cruel. E retornar à segurança do Nautilus, do legado do pai dela. Ela está vivendo esse legado, ela aparenta, a princípio, estar à vontade com esse papel de tecnopirata, fazer pilhagens. E, na verdade, não é isso. Sente uma necessidade, um chamado para se encontrar. E aí a gente vê que, né, em conversa com o Jack Flecha Larga, que vai ter um papel muito importante daí em diante, ela revela esse desejo de ser mais, de se provar, de provar algo para ela e para o próprio pai dela, o legado do pai dela, que ela é mais. Ela se lembra do episódio da decepção do pai quando soube que tinha uma filha. Logo que ela nasceu, o pai abandonou, assim, tudo, precisou ir comprar cigarro e foi para a Antártica numa nova exploração, uma nova aventura. E foi uma aventura dramática, quase todos da sua equipe morreram, só voltou ele. E ele vem encontrado em um estado de loucura, febril, assim, coisa sem sentido. E ela percebe assim, esse foi um limite do meu pai, eu vou conseguir ir além, agora eu preciso provar pra ele que eu sou melhor, sou mais do que ele. Então, se no exterior ela tá levando adiante o legado do pai, ela não quer se limitar a ser apenas filha do pai. Ela quer ser mais, ela é uma mulher segura hoje, a postura dela é diferente. Lembra muito a do pai, tanto na escolha das cores, da indumentária aí, dos costumes dela, quanto em algumas atitudes, mas ela não quer ser só isso. Ela tá em negação, ela precisa se encontrar. Ela tem 30 anos, mas ela ainda não tem a maturidade de ter criado a sua própria identidade. E a gente percebe isso mesmo no começo. Ela tá pilhando, ela tá fazendo a ação que vai definir, inclusive, os moldes dos algueiros que ela vai passar dali em diante, fazendo um grande inimigo e dizendo que não é só isso. Então, é uma personagem que precisa se provar aqui. Ela não é mais aquela menina idealista, mas ela também não é a pessoa que ela quer ser ainda. E ela tá se fechando cada vez mais pro mundo, né? Criando o verdadeiro coração de gelo, é o dela aqui, para ser confrontado pela loucura que ela vai encarar adiante. Interessante, viu, Maurício? É que esse itinerário da Jane, né? Na mega Patagônia, né? É exatamente o que o pai dela fez, né? Quando decidiu deixá-la, né? Recém-nascida e a esposa em 1894. Aí, se a busca dele era uma forma, assim, de aliviar ou bloquear, né, essa insatisfação que era ter uma filha, aí, como você bem disse, para a Jane era provar a si própria que podia desbravar uma região que o pai dela falhou em desbravar, né? Mas isso é o que ela pensava, né? Porque no final o Capitão Nemo passou pelas mesmas coisas que ela nas Montanhas da Loucura, né? Ou seja, sofreu os mesmos efeitos, né, daquela demência passageira por conta do contato, né, com aquelas forças. Aí tanto ela quanto o pai acham que falharam, né? Mas conseguiram e não se lembram disso, né, bicho? Essa passagem do Nemo tá no almanac do Novo Viajante, Liga Extraordinária Volume 2, cara. E praticamente ele replica exatamente assim o que acontece nesse quadrinho. E vou te dizer, essa parte pós-Mega Patagônia, estranha, né? Aquele ser de luz, de neve, não sei. Ninguém sabe nada aqui, né? É uma coisa bem Lovecraftiana. Só fazendo abrindo aqui esse parênteses, essas montanhas da loucura vêm da obra Lovecraftiana mesmo, né? As montanhas da loucura. E que se descreve uma cidade na Antártida perdida com evidências da interação com alienígenas. Alguns sites aqui, a gente pesquisando sobre, eu tava vendo isso que aponta como o início de dessa teoria dos astronautas do passado, né? Eram os deuses astronautas. E a gente vai ter aqui essa visão bem numa pegada Lovecraftiana de não explicar, não deixar claro o que é aquilo. Aquilo fica claro apenas que está muito além da nossa compreensão. Cabe a nós, humanos, que estamos passando por isso, né? Os personagens, tentar sobreviver apenas, não vai ser entendido. E o Moore faz uma narrativa aqui para demonstrar uma distorção temporal, que é uma coisa fantástica. Tem um momento que você acha que perdeu alguma coisa, assim. Um personagem discretamente pronuncia a loucura que você vai encarar ali adiante, quando ele diz assim, já pensou que loucura seria perder a noção do tempo? E quando você pula a página, você sente que você perdeu alguma coisa, assim. Isso vai ser contado com paralelismo em que? 10 páginas? 8 páginas? Que eu te diria que vários autores hoje levariam 5, 6 edições e não conseguiam contar uma história tão complexa quanto isso aqui. O que é curioso, eu vi muitas críticas na internet reclamando que esses 3 volumes da Nemo não são tão complexos, intrincados e longos quanto os volumes anteriores. Mas eu posso te dizer que não senti falta de número de páginas. A forma como ele contou aqui, né, 46, 50 páginas cada volume, é altamente satisfatório. Vocês sentiram alguma coisa nesse sentido? Cara, eu senti um pouco mais, assim, em relação à escolha de alguns personagens, né? Aquela dupla que persegue ela, né? Ela é obscura, né? Então não tem uma identificação tão imediata, assim. Mesmo você pesquisando depois quem são aqueles caras, a gente não tem tanta referência quanto tinha na história antiga da Liga, né? Então isso me incomoda, assim, um pouquinho, né? Mas do resto, não. Eu acho que eles abordarem, né, os temas do Lovecraft, eu acho legal pra caramba. Eu queria dizer um negócio que não queria deixar passar lá do começo, que, assim, o que ela tá fazendo é realmente procurando os limites do pai, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, embora fale, assim, que o pai se afastou dela e sempre tratou ela como uma decepção, né, ter uma filha, tudo, me parece também, pelo menos no final, assim, da morte do Nemo, eu entendi que ele não conseguia se expressar, né? Expressar o amor que ele tinha pela filha. Não sei se vocês tiveram isso, ou sou eu que tô imaginando coisa, né? E a outra coisa que eu queria falar é que o Nautilus, ele é modificado também, né? É um Black Nautilus que eles falam agora, que ele fica maior, né? Ele fica realmente com tons negros, né? E o crânio do Capitão Nemo original tá na frente agora, né? Do submarino, que é um negócio assim maluco, né, meu? É, um visual aterrador, né? Só de você ver um crânio saindo ali da frente, não vou usar termo náutico, que eu não quero, tô com medo de falar besteira, mas da frente mesmo do Nautilus. E eu acho eu também perde, desviei, né? Viu, Maurício? Também não falei pro a popa, não quis também derrapar, viu, mano? É, eu não sei nem nadar, vou falar um negócio desse. Enfim, eu gosto de como ele ficou mais assustador, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu senti falta, ou não foi utilizado, não teve necessidade na história, daqueles tentáculos móveis que ficam, né, colados no casco, assim, mas que foram usados, né, pra resgatar os integrantes da Liga, né, que foi no volume 2 do Tamiza, e aquilo dá uma cara mesmo, assim, de um bicho marinho maior pro Nautilus, aquilo é muito legal, mas gosto dele, esse preto com aquele brilho meio esverdeado, assim, que é a cor mesmo do Nemo. É assustador. Se eu visse aquilo, eu saía correndo fácil. Acho que até os tubarões aqui de Recife saíam correndo. Esse primeiro volume aí, ela já tá casada com o Jack Flecha? Não. Esse volume, ela tá sozinha, assim. Você percebe um cuidado maior dele com ela. Ele não quer demonstrar fraqueza pra ela em alguns momentos, assim, sofrendo a dor dos passeios perdidos. Mas não, eles não estão juntos, não. No final, que dá a entender que rola ali uma abertura maior. Justamente por consequência da história toda, né? Esse coração de gelo dela vai se derreter. E ela vai conseguir se permitir, né, enxergar que esse cuidado dele com ela não é só lealdade a ela e ao pai dela. O Ishmael até fala isso, né? Fala pra ela tratar bem. Que é legal porque ele, assim, ele parece ser carinhoso com ela. Os dois são, de certa forma, né? Os dois tratam ela com um carinho mesmo, assim, de tiozão, assim, né, meu? Só que isso. Eu acho que esse Flash aí tinha uma pontinha a mais, né, meu? Do que além de carinho. Mas é legal, né, meu? Tinha assim, uma pontinha a mais, né? É, não é, falei, então foi quarto falho, porque não foi proposital, não. Uma ponta larga de carinho. Não, que eu acho legal, e assim, o Ishmael, ele morre também nesse volume, né, ele fica pra trás, é uma morte até esquisita, que ele cai num buraco sem fim, que é mais uma referência esse buraco, depois você pesquisando, né, muita coisa, assim, à medida que vão avançando as edições da Liga Extraordinária, eu acho que ficam até mais difíceis algumas referências, o que poderia ser familiar pra gente, tá se aproximando da nossa época, eu tenho dificuldade, cara, assim, que nem essa dupla que persegue eles, né, eu nunca tinha ouvido falar, né, e eu acho que também não são comuns na Inglaterra também, é uma coisa assim, realmente, Moore, ele escavou, né, pra trazer esses caras aí como antagonistas. Não, parece que o Moore tá mesmo descendo, né, fazendo uma espiral ali, cavando mais camadas de referências obscuras e algumas recorrências muito bacanas. Eu diria assim, nesse volume, a gente só tem de coisa facilmente reconhecível, me perdoem a ignorância se vocês, os ouvintes, reconhecerem muito mais, podem dar risada na minha cara, mas fora a Montanha da Loucura do Lovecraft e o Kane, né, que é o Cidadão Kane, eu tive que pesquisar todo o resto aqui. Eu também, viu, Maurício, a mesma coisa, assim, eu acho que também tive a mesma impressão, assim, né, vamos dizer assim, as criaturas das Montanhas da Loucura, assim, eles estão bem retratados, eu acho que é um dos poucos trabalhos do Lovecraft que ele descreve bem mesmo as criaturas, pinguim cego, os antigos, né, que é aquela forma, parece um cacto, uma estrela na ponta, assim, né, e depois o tiquili lá, como se ele fosse uma cobra, um centopeia, né, gigante, assim, os xogote também lá, né, que não tem forma específica, então eles estão bem caracterizados, assim. Quem conhece um pouquinho do Lovecraft já se situa, já entende as referências. Eu conversava com o Maurício, sabe, quando a gente tava discutindo essa pauta, cara, bicho, leia e só depois, se tiver rolar curiosidade, você procura alguma coisa no Google, vá atrás de informação, porque se você entrar na pilha de toda hora, você, toda página você virar e querer pesquisar, cara, a leitura não flui, cara, bicho, porque é um absurdo de referência que tem aqui. E, cara, a gente não pode também esquecer de comentar a arte do O'Neill, né, bicho, porque é um formato diferenciado, né, ele é mais quadrado, né, assim, e você vê que é uma splash page, assim, uma meia splash page, eu vou chamar assim, porque ela pega quase as duas páginas e no cantinho fica aqueles quadros, né, isso é um padrão em toda trilogia, né, vocês perceberam isso? Eu não me atentei, não, nisso, Luiz. Ele tem uma splash page, assim, ele quebra a splash page e fica uns quadrinhos, assim, cara, e é fantástico, né, você mostra o interior, né, da montanha, né, e no final, né, tanto do volume 1 quanto do volume 2 de Nemo, né, tem, assim, os tradicionais textos em prosa do Moore, né, que expandem algum cenário do quadrinho e também adiantam algumas informações que você precisa saber para a próxima história. Eu nem digo que esses textos são 100% obrigatórios, porque acho que o conteúdo deles, de alguma forma, sempre volta dentro do quadrinho, né? Cara, eu acho um lance foda esse do Moore, de trabalhar uma narrativa, assim, em múltiplas frentes, né? Mas sem obrigar o leitor a ler todas, né? Claro, a experiência é melhor, mais ampla, quando você lê tudo, né? Mas eu acho fascinante isso, assim. No caso desse texto final aqui, né? É o relato de uma socialite chamada Hilde Johnson, né? Que eu acho que é um mix de aquela Narcisa... Tambori de Gui, né? E aquele Mauri Júnior, né? Aí estamos em 1938, né? Essa Hilde, ela é convidada para fazer a cobertura do casamento da filha de Jane e Jack Flecha Larga, né? A Ira, que aqui ela só tem 13 anos de idade e trata-se de um casamento arranjado, né? Com Armand Robur, né? Ele tem 27 anos e ele é filho do conquistador e aeronauta Jean Robur, né? Ele também é cria do Júlio Verne, né? Esse casamento só seria consumado daqui a 5 anos. Mas é bem legal, porque não fica só nisso, né? Na verdade, eu acho que a intenção desse texto é usar uma jornalista, né? Para falar sobre o cotidiano da Ilha Misteriosa, né? A Ilha Lincoln, né? Também cria do Júlio Verne, né? Que é o covil da família Dakar, que é tipo uma utopia criminosa, né? Porque o crime que conhecemos não existe, né, lá, né? O único crime passivo de pena de morte é que o criminoso dali se associa, assim, com outras autoridades externas ou uma companhia rival, né? Só que isso nunca acontece, né? Aí ela também atualiza o leitor, assim, acho que sobre algumas façanhas da Jane, né? Que não estão no quadrinho, né? A minha favorita é a história do resgate, assim, do cadáver do King Kong, né, em Nova York, que é para devolver a ossada do macacão, né, a Ilha da Caveira, né. Para mim, acho que só isso já rendia um gibizaço, né. Mas aí, vocês gostaram desse texto no final também? O que você acha, Reginaldo? Diferente de você, eu acho essencial ler. Ele não é tão longo quanto alguns que a gente vê nos outros volumes da série principal. Então eu acho legal de ler e ele realmente contextualiza a Ilha Lincoln, que eu acho que é aonde a Jane se formou, né? Então você precisa entender isso, né? Precisa entender de onde ela veio. Você vê assim que eles, embora eles sejam uma sociedade que renegue a sociedade, eles têm certas regras, né? E certos protocolos, né? E você vê também um pouquinho, né? Que quando a repórter questiona a Jane, ela tem todos os defeitos, né? Ela é a filha do Nemo mesmo, com defeitos e qualidades do pai, né? Então isso, eu acho isso legal, cara, para contextualizar, né? O que eu acho só assim, e eu já vou me adiantar um pouquinho, mas é válido, citou aí 1938, e assim, a gente sabe a importância dessa data para quem lê quadrinhos, né? O Moore deixa passar em branco, né? Se ele cita o King Kong, cara, não seria legal ele também, né, dar o braço a torcer, meu, e falar, sei lá, de uma estrela cadente, sei lá, ou então alguém fazer uma profecia, né? Não sei, meu, né? Mas precisava falar do super-homem, eu acho, cara. Assim, ele é importante pro século XX, cara. Ele praticamente some, né, meu? Assim, acho esquisito isso. Mas assim, ele se redime no terceiro volume, mas a gente chega lá. E aí, Maurício, o que é que tu acha desse texto no final? Eu gostei muito dessa caracterização também, dessa utopia criminosa, como você definiu bem. E eu lembrei até... É o Moore escrevendo meu malvado favorito, sabe? que ele subverte essa coisa de todo mundo ser... O vilão não é tão vilão assim, mas é vilão em outros aspectos. Isso que o Reginaldo falou do Superman, Super-Homem, eu acho que o silêncio do Moore fala mais do que qualquer menção que ele fizesse aqui. Eu não sei se ele esqueceu mesmo, ou se ele já tá naquela coisa de dar as costas mesmo e esnobar da forma dele. E bacana na, a personagem, né? A personagem da escritora Hilde, daqui através do texto dela que é apresentado, esse finzinho, bem no finzinho... Que ela fala uma coisa tipo, vamos torcer que o casal não tenha um filho logo, né? Porque algumas árvores genealógicas dão frutos perigosos. Já adiantando aí, né? Pai, vendo a importância do Jack, próximo Nemo da linhagem. Não posso acusá-lo de não nos dar conforto, capitão. Mas, de certa forma, me sinto um condenado que comeu sua última refeição. E muito bom, por sinal. Obrigado. As Rosas de Berlim. Nesse mundo, Adenoid Hinkle, né, o grande ditador de Charles Chaplin, né, e não propriamente o Adolf Hitler, foi o grande vilão por trás da Segunda Guerra Mundial, né? E mais, a Berlim nazista que conhecemos vira a tecno-utopia do Dr. Hot Wang, né, a Metrópolis. Aí eu me volto mais uma vez para Liga Extraordinária Século, né? Porque numa fala do personagem Orlando, ele especula que o estado da arte, né, ou a interferência de seres, né, como ele e Mina, está interferindo, né, no curso natural da história, né? Quer falar um pouco sobre essa Berlim e especular sobre essa teoria do Orlando, Reginaldo? Eu acho que aqui, vamos dizer, aqui ele pega mais pesado ainda, né? É muito distorcido, é uma Berlim caricata, né? Por outro lado, né, ele explica os ingredientes, né, esses personagens impressionistas, né, dessa dureza, assim, germânica, né, essas linhas retas. Então, eu acho que, assim, é esquisito de ver, choca um pouco, mas daí você para por um momento, você fala, pô, será que não seria algo assim mesmo, meu? Não é? É a cara da sociedade germânica, assim, né? Então, eu acho super interessante, mesmo sendo, assim, desagradável. É que nem você comer, assim, alguma coisa apimentada ou gostar de um sabor amargo, né? Você não precisa ficar nos extremos, né? Doce ou salgado. O amargo aqui é uma leitura, o que eu quero dizer é que ela não é uma leitura tão básica, assim, né? E eu adoro, cara, aparecer, né, a Maria de Metrópolis, né, ao invés da SS tem a ZZ, né, que são os sonâmbulos, né, do Caligari, né. Então, porra, aí sim eu acho demais, cara, demais, demais, demais. Aí é só mesmo o barbudo mesmo, na praia dele, assim, acho muito legal, né, não é o volume favorito, né, eu acho que de certa forma eu gosto mais, assim, vamos dizer, gradativamente. Eu acho que o primeiro é um começo tímido, esse segundo, eu acho interessante essa construção, e como quadrinho mesmo, né, a sequência, o pace, né, da história, uma missão de resgate, e a dupla da Capitã Nemo, do Flecha, né, acho isso legal demais. E depois aparece a filhinha, né? Sempre que aparece um Nemo novo, você fica impressionado, porque tá no sangue também deles, né? Uma brutalidade, assim, uma violência natural, né? Que eu acho impressionante. E tudo isso com esse cenário, com essa Berlim, assim, né? Eu acho que o visual já, vamos dizer, o visual do exército nazista já na Segunda Guerra é assim... Tem 1 milhão de defeitos, cara, 1 milhão de coisas execráveis. Mas você pode dar o braço a torcer e falar que eles se vestiam muito bem, né, meu? Assim, é um visual maravilhoso. Sabe, põe todos os defeitos do mundo, mas o exército é impressionante de bonito, né? É sexta-feira, então... pode tudo, meu amigo. Então, a hora que entra o desenho do Kevin O'Neill, né? Aquele distorcidaço assim, meu, eu acho. Puta, meu. Aqueles soldados da ZZ, né? Da SS Sonâmbula. Putz, grila, que coisa legal, cara. Assim, que sacada, meu. Né, eles estão dormindo, assim, andando, né, meu, eles são zumbis sonâmbulos, assim, nossa, cara, que coisa legal, legal demais, cara, de pensar, meu. Até o humor involuntário aí, né, desse ZZ, tanto o trocadilho com SS, quanto o Z do sono, os caras estarem dormindo, boa, você... Sacada boa, viu, hein? É, quando você se toca disso, assim, não tem como você não dar uma risadinha aqui, e esse volume tem momento, assim, esse humor involuntário dele, humor discreto, até o... num súbito, né, você não imagina que vai ter naquele momento ali uma coisa assim. E o, nesse ponto aqui, o Anil tá bem se aproximando do Marshall Law, como o Reginaldo falou. Falou antes, né, daquela coisa do teatro mais utilitário mesmo, mais quadradão, mostrando bem as aberrações que foram criadas aí nessa cidade, nessa metrópolis, Berlim, metrópolis, como eles chamam, né? Cara, eu tenho a impressão que nos volumes 1 e 2, né, 1898, acho que o transcurso da história acontece mais ou menos igual ao que normalmente acho que aceitaríamos em se tratando de realidade corrente, né? É como se o mundo tivesse, assim, mudado depois dos incidentes, né, da Cavorita, no volume 1, e da invasão marciana, no volume 2, assim, porque depois, na virada, assim, do século XIX para o XX, né, a coisa parece ficar mais escancarada, né? Ok, esse mundo que o Alan Moore acessa, acho que é uma miscelânea, né? Como eu posso dizer? Uma miscelânea secreta, né? De mundos fantásticos, né? E a partir do século XX, isso vaza, né, para o mundo real, como assim, guerras mágicas, né, dimensões paralelas, né, exemplo do mundo brilhante e essa metrópole, né? E isso eu acho que no final das contas pode ser também assim um motivo daquilo que eu falei lá atrás, né, do desmoronamento da cultura, né, do século XXI. É uma visão do Moore, eu acho que é uma visão até sombria assim e um pouco crítica demais, né, do Alan Moore, que eu não acho, eu não vejo desse jeito, viu, cara? Essa sociedade do século XX, eu não vejo ela desse jeito, eu acho ela riquíssima, cara, assim, tem espaço para tudo. Ele coloca ela quase como decadente, né? É nítido você perceber isso, e eu acho que é mais uma crítica, assim, exagerada do que realmente um fato em si que dá para concordar. Você falar, olha, tá falando algo coerente aqui. Mas eu acho que, assim, a gente tem que gostar do trabalho do cara sem necessariamente assinar embaixo ou usar como filosofia de vida e falar, não, ele tem razão, a gente tá na beira do precipício. Até tá, né, meu? Mas não vem ao caso, não é que a estética tá ditando isso ou, ao contrário, a estética tá transmitindo essa mensagem, né, meu? É, então acho que é só pra esse mundo aí da Liga, né? Que eu acho que e até funciona bem, cara. Não vou concordar com o Moore, mas eu vou entender ele. Diga assim, eu consigo entender o que o Moore sente, tanto por ele, assim, não é mais o mundo dele, ele tá velho, vamos falar no popular que ele tá velho e amargurado, velho ranzinza, mas ele vê com uma certa indignação uma degradação de algumas coisas, de alguns valores que ele julgava fundamentais para a sociedade e para a cultura. Eu acho que uma coisa que a gente já comentou no Twitter de passagem, eu sou um velho ranzinza também desde pequeno, mas a facilidade do acesso à informação em contraste com o uso dessa informação pelas pessoas, o que a gente está vivendo hoje de fake news, de fatos alternativos, que é a versão oficial da Casa Branca para fake news. Enfim, uma série de degradações, de simplificações de conceitos ou até esquecimento. Terra plana, vacinas que fazem mal. Eu consigo entender, trazendo para a nossa realidade hoje, o que o Moore deve estar pensando lá. Não concordo ele que ele vai caricaturizar isso aí nessa realidade dele. A gente vê em século 2009 aqueles soldados meio nazistas, até com escudo, com a roupa toda preta nas ruas de Londres e tudo mais. A própria mina faz um comentário, né, que isso é quase vitoriano, isso aqui, como se tivesse realmente regredido, mas pelo menos antes tinha menos gente, ou seja, o mundo não se sustenta mais. Mas eu já consigo ver, né, nesses três números aqui, principalmente nesse segundo e mais no terceiro, tem alguns momentos mais claros, mais solares, como o Luiz colocou, que ele tá numa outra vibe mesmo. O Luiz abriu meu olho aí pra essa, essa dicotomia de narrativas do Muenta e Alba principal e essa. E de fato, não tem como negar. Parece que ele gosta mesmo do personagem. Na superfície há fome e medo. Os homens continuam aplicando leis injustas. Eles se destroem e se reduzem a pedaços. Aos poucos pés abaixo das ondas, o seu reino termina e sua maldade se afoga. Aqui, no assoalho do oceano, está a única independência. Aqui sou livre. Em 1941, né, Jeanne está com 46 anos, né, e ela não desejava se envolver na Segunda Guerra Mundial, né, tal como seu genro e sua filha de 16 anos, né. Só que ela e Jack, né, são obrigados a invadir Berlim, né, que a gente está falando agora, depois que são informados que a Terror, né, a nave de Armand Robur, né, foi abatida na Alemanha. Maurício, essa é uma história de resgate, né, bem rápida, né, bem frenética. Quer falar um pouco sobre a missão de Jeanne e Jack aqui? A história já começa lá em cima mesmo, né, como você disse. É ação o tempo todo, decorre aqui em um intervalo de, eu diria que, uma hora de ação seguida. E que nós vemos um jogo dessa nação nazista aí de trazer a Nemo e o Jack para uma armadilha. Eles estão cientes que é uma armadilha, ela vai para um ataque frontal. E por que isso? A Terror, né, do robô, do cunhado dela. Cunhado não. Do genro dela, é abatida e ela vai resgatar a filha e o marido dela, junto com o seu próprio marido. Ela tá com sangue no olho, Jack ainda consegue ser mais racional do que ela, apesar de estar também ali com a faca no dente, e eles caem no plano de ataque até descobrir lá dentro um aliado improvável, que é um outro nazista. Não sei nem se é certo chamar aqui de nazista, não me recordo do uso desse termo tão explicitamente aqui na obra. Mas eles encontram esses soldados sonâmbulos que o Reginaldo falou, essa Maria, né, essa homem-robô. Na verdade, eles se referem como homem-robô, mas usando o feminino, né, é ela, que usa um visual meio estranho, assim, psicótico. O O'Neill gosta de fazer esses olhos estourados, né, bem forçados, caricatos. Mas essa personagem tem olhos assimétricos também, já deixa claro que tem alguma coisa errada nela. Parece bem dimensional, bem bidimensional, né, em vários quadros, assim, o pé tá um para um lado, o outro para o outro. Ela é estranha até ser revelada. Ela é a Maria, meio Theopolis do Fritz Lang. E ela é o cérebro por trás de toda essa operação aí. Ela é uma das favoritas, né, do Adenoid Hinkle. Vai estar contrariando algumas pessoas do partido que estão se sentindo preteridas por esse poder, que é justamente um dos que ajudam a Nemo e o Jack. E aí a gente percebe aqui a grande sacada dele. Quem está por trás disso tudo é a Yesha. A gente acabou nem falando tanto dela no primeiro volume. Ela tem uma participação menor, apesar de estar movendo ali todos os adversários que vão atrás e acabam prejudicando a expedição da Jeanne, que é uma outra imortal, a Yesha. A gente vai falar dela adiante. Ela quer vingança por conta daquela pilhagem que a Nemo causou às roupas, as bagagens dela no começo de Corações de Gelo. E por isso ela se alia ao Hinkel, que tem interesses na região dela, na África, né, uma princesa exilada da África. E ela, em troca, quer essa vingança. Para os nazistas, a Rhea está morta. Eles conseguiram capturar apenas o marido dela, que está sendo torturado, servindo de isca. Mas divulgaram que os dois estavam lá para forçar a mão da Nemo e fazê-la invadir Berlim e cair na armadilha deles. Com essa ajuda, ela consegue reverter o plano, descobre que a filha está viva. E a gente tem aqui umas sequências tão de pesadelo, eu diria, quanto nas Montanhas da Loucura. Meu primeiro contato com essa estética, assim, Metrópolis, do Fritz Lang, foi num clipe do Queen, do Radio Gaga. É um clipe bem antigo, paiamente, do Brasil. Eu tinha aquele VHSzinho, Great Netflix, e adorava ouvir aquilo direto, botava no meu DVD, não, é, no meu videocassete. Aquilo é muito estranho, então, ler isso aqui, depois eu corri atrás pra conhecer Metrópolis, o filme, que é uma coisa muito, não sei, é perturbador aquilo ali. E voltar pra ver isso aqui, a forma como a arte do O'Neill da vida a isso tudo, é perturbador, não tem outra palavra, não. Maurício, tem uma coisa, assim, que se repete em praticamente toda a Liga Extraordinária, né? Que eu até lembrei disso quando você postou, acho que essa semana anterior, umas fotos da Liga Extraordinária Volume 1, quando Quaterman, tava naquela clássica cena, né, do ópio, né, os personagens já aparecem falando no idioma local, né, do Egito, e é bem interessante, assim, que o Moore não faz questão nenhuma de botar aqueles balãozinhos, aqueles colchetezinhos, né, assim, tá traduzido, né, assim, bota o idioma, assim, no caso aqui deve ser o alemão, né, desse Rogers de Berlim. E, cara, praticamente todos os diálogos dos vilões é em alemão, né, quer dizer, você pula logo, né, você só pode supor o que é que eles estão falando, né, e assim, isso acontece em todas as histórias de League Extraordinária, acho que nem não é diferente não. E assim, né, você falou agora da Aisha, né? A Aisha é aquela rainha feiticeira de cor, né, na África. Essa vilã é também uma criação do Ryder Haggard, né? O mesmo que criou o Alan Quartman, né? E embora nos quadrinhos ela só apareça a partir do volume 1 de Nemo, né? Na verdade, a primeira aparição dela foi no almanac do Novo Viajante em Liga Extraordinária 2, né? Quando Mina e Quartman estão procurando o Lago da Chama da Vida, né? Que eles acham e acabam ganhando vida eterna, né? Aí, no final de Rosas de Berlim, ela é decapitada por Jane, né? Com vingança, né? Porque o Jack acaba morrendo também nessa edição, né? E é uma morte marcante, porque ele diz assim, não, vai embora, eu tenho coisas pra resolver aqui, porque esses caras mataram a nossa menina. Eles até então estão acreditando que a filha deles morreu. Até aí é reaparecer com o terror, né? É uma nave de todos os terrenos. Ela voa, anda na terra e é um submarino também. E por ela ter nascido e sido criada no Nautilus, na vida de pilhagem da mãe, ela conhece muito bem esse ambiente, essa mecânica, e ela consegue resgatar, né, da queda. Inclusive, a cena que a gente vê numa televisão nazista da queda do terror lembra muito a queda do Hindenburg, que é o Zeppelin famoso, né, que caiu em 1937, alguns anos antes aqui dessa realidade, né, esse volume começa em 1941, mas tem essa brincadeira aí do O'Neill e do Moore. E ela reaparece e faz um resgate ao final. Tamanha pena, né? E a mãe faz questão de que ela saiba que o pai dela foi morto por aquelas pessoas ali e que ela descarregue a raiva dela. E é interessante, né, Maurício, que ela tem praticamente a mesma idade que a Jane quando entrou nessa vida, né? Em 1910, Jane tinha 15 anos e aqui a Hira tem 16 anos, né? E ela resgata a mãe, né? E resgata o próprio marido, né? Na verdade, ela nem precisava dessa missão de resgate, se você pensar direitinho, né? E se você repara também, fazendo um paralelo aqui com o que a própria Jane viveu em relação ao pai, de não saber se expressar, aqui a gente tem no final a Jane dizendo pra filha: se aceite, se descubra, você vai ser. Eu vou mudar a partir de hoje. Chega de pirataria, mas depois de hoje. Hoje vamos ser piratas, hoje vamos destruir tudo aqui, não deixar uma alma viva nessa cidade. E outra coisa que a gente pode perceber também da evolução da própria Jane aqui é na figura dela, não só a maturidade, ela tá casada agora, né? Ela abriu o coração dela pro Jack no anterior, ela é mãe, mas ela também tem uma identidade própria. O logo do Nemo mudou, ela tem um N mais cortado agora, o navio tá remodelado também, pra dele aparecer bem pouco nessa história, mas ela já é ela mesma, não é só uma filha do Nemo. O próprio comecinho da história, se você for pegar o começo do primeiro capítulo, do primeiro volume, ela tá sozinha, tem uma imagem dela sozinha, como se ela estivesse nua, se escondendo na banheira, o florete dela, né, as armas à mão, como se fosse assim, eu contra o mundo, tô cercada de inimigos, não confio em ninguém. Nesse segundo volume, ela tá abraçada com o Jack, né, o amor da vida dela. E o terceiro volume, a gente já contou aqui que o Jack morre, então o terceiro volume ela tá sozinha, ela tá só segurando ali a jaqueta que o Jack usava, ela já bem velhinha, segurando essa jaqueta dele, saudosa, né? Cara, e ainda no clímax, né, tem o retorno de Hild Johnson, né, em 1965, no aniversário de 70 anos de Gianni, né? E o texto é muito bom, mas assim, o que me chama a atenção aqui é assim, primeiro, a pirataria, como você bem disse, não é mais a atividade econômica preponderante, né? Mas agora eles oferecem uma espécie de serviços especializados, né? De busca e resgate, né? Exército privado, né? E acho que segundo, né? A Hilde, ela faz uma provocação sobre os supostos fantasmas, né? Que Gianni estaria vendo e de que a Aisha, né? Que ela acabou de ser decapitada, né? Foi avistada na América do Sul. E para fechar esse volume, assim, só uma curiosidade, né? A Jane, em 1969, ela está com 74 anos, né? E ela dá uma carona no Nautilus para Mina, Quaterman e Orlando, né? E aí a Mina oferece a Jane, né, a localização da Chama da Vida, né, na África, para que ela pudesse se banhar, rejuvenescer, né, e ganhar a vida eterna. E a resposta dela, cara, eu acho um barato, né? Ela diz: vida eterna não é para mim. Eu vou morrer e ficar com meu amor, meu Jack. Nossa filha e neto são minha imortalidade, cara. E aqui, no combate com a Aiesha, né, quando ela desarma a Aiesha antes de decapitá-la, a gente diz: então, agora eu suponho que você queira que eu revele onde está a minha fonte de imortalidade, para você ser imortal também. E a resposta da Jane é sem pestanejar. Ela fala assim: sem o Jack? Não. Bem isso, né, que é resgatado depois aí, cronologicamente depois, em século, quando ela diz que a imortalidade dela não está no que ela é, né, do que ela deixa mesmo. Isso é forte. E quando você volta para reler século depois de ler isso aqui, tem um peso ainda maior. Cara, eu só vou comentar que, assim, a luta das duas é bem legal mesmo, que, assim, é a cara da Liga Extraordinária isso, né? A Aiesha tá lutando, ela tá, não sei se é um corpete, sei lá, né? Pula pra fora um mamilo, né, meu? Um mamilo polêmico, assim, né? Mas sabe o que eu acho, assim, ó, brincadeira à parte, né, assim? O que eu acho legal é que é a cara da Liga Extraordinária, porque você nunca vai imaginar a Mulher Maravilha lutando com uma inimiga com mamilo à mostra, né, meu? Que é uma coisa normal, pô. O Wolverine vira e mexe e fica só de tanga, né, meu? Com aqueles pelos horrível pra tudo quanto é lado. É normal o herói perder o uniforme, né, meu? Só que a mulher não pode, né, meu? E aqui, do nada, parece. É um coadjuvante da luta, né? Que é muito, eu acho muito legal isso, muito, muito legal mesmo. E eu acho a Aiesha, essa Aiesha, ela é essencial para essa trilogia, né? Porque ela faz só uma ponta na primeira edição. Aqui ela tem, vamos dizer, um suposto desfecho que vai levar para a conclusão mesmo no terceiro volume. Então eu acho legal demais isso, acho muito bacana. Acho que legal também, assim, não quis interromper vocês, mas, assim, o logo do Nemo, assim, é muito Nespresso também, né, meu? Igualzinho o logo da Nespresso, mas eu acho legal. É, né, verdade, meu? Acho... é verdade. É, eu acho que aí pisaram na bola, né, meu? Porque é muito igualzinho Nespresso, mas eu acho legal também, assim, né? E eu acho legal essa família, né, meu? Que até o Robu, né, meu? Ele fala fino, né, com a mulher. Ele fala: ah, mon amour, je suis papa. Fala fininho, né, meu, em francês com ela, assim, porque é uma família de pirado, né, meu? É, todos eles, né? A menina, tava todo mundo preocupado com a menina, ela sobreviveu debaixo d'água e voltou com tocando terror com terror, né, meu? Assim, tá, assim, é uma família que tá no sangue, né? Essa violência é nata pra ele. Então, eu acho, assim, que acabou sendo, assim, um personagem que você poderia deixar ele falar, ó, ele tem aquele desenvolvimento na série principal e beleza, mas não, ele enriquece Capitão Nemo, a filha, agora a filha dela, né, que vai depois trazer o neto, né, o manto não é passado para a filha, vai depois para o neto. Então, olha, esse desenvolvimento eu acho que é um dos mais legais dessa série, pontualmente de personagem. Eu prefiro até do que, vamos dizer assim, a dupla principal, né, a Mina e o Alan, em século, eu acho que eles sofreram bastante, né, na modernidade, né, enquanto o Nemo aí, Capitão Nemo, seja ele pai, a filha e depois o neto, ele se manteve fiel à natureza dele, que é belicosa, assim, é violenta, é brutal. Puta, gosto demais disso, cara. Eu acho que, eu não sei se esse foi o objetivo do Alan Moore, mas pro leitor ter uma visão, assim, do personagem, do cargo, do mito em si, eu acho essencial, cara, ler esses três volumes. Não pode fazer isso, não é civilizado. Eu não sou o que se chama de homem civilizado, professor. Briguei com a sociedade por motivos que me parecem justos, de modo que não obedeço às suas leis. Rio de Espíritos. What's in my ear? Chegamos a 1975. Jane está com 80 anos de idade. No começo desse volume, vemos várias pessoas tentando dissuadi-la de uma missão no Rio Amazonas. Ela não dá ouvidos a ninguém, exceto velhos fantasmas que a cercam. Maurício, Jane está mesmo rodeada de espíritos ou são alucinações decorrentes do tumor no seu cérebro, né? Fala aí do que se trata essa última missão e a relação dela com o seu neto de 10 anos, o Jack. Cara, essa última missão dela é uma obsessão que ela criou nos últimos anos de vida, nos últimos 10 anos, desde que ela viu uma nova Ayesha viva através dos meios de comunicação. E ela diz, não, mas ela tá morta, eu matei, como é que ela tá viva assim, sabendo da estranheza do mundo em que ela vive, as coisas todas que ela, o pai, viveu. Ela passa a perseguir isso, sabendo que tem mais alguma coisa até daí. E ela, como você disse, não ouve ninguém, ela tá certa que é isso, não é boato, não é fake news. E ela precisa dar um jeito nisso antes de ir embora. Ela tá com a mesma doença que o pai, aparentemente, né, um tumor no cérebro. Ela toma uma medicação forte, ela chega a dizer ao longo da história que isso não tá funcionando. E aí a gente fica na dúvida mesmo. É pra ela, são os espíritos que estão comungando com ela ali. É o legado dessas pessoas que ela tá trazendo junto, que ela ouve sempre, porque ela não tá ouvindo mais ninguém do presente. A própria primeira página, né, você vê pessoas estranhas. Pra gente é o primeiro contato com muitas delas, ou, por exemplo, a filha dela finalmente adulta. Uma descendente ali daquele Mabuse, que é um dos cientistas loucos que aparece no volume anterior. O novo, um tenente dela, né, que é o amante da filha dela, que envia o voo entre o último volume e esse. E a gente tem o Jack. Jack é um menino, o Jack tem lá seus 8, 10 anos. Ele admira a avó, você percebe que existe uma admiração ainda que distante, né? Ela acaba criando essa mesma carapaça que o pai dela tinha. O próprio neto se refere a ela como capitã vovó, capitã avó, não sei como foi que ficou aqui. No inglês é Captain Grandmother. É assim mesmo. Então, e ele tá sempre assim, com a mão pra trás, demonstrando respeito, um temor mesmo reverencial a ela. E ele que é o fio condutor dessa história, né? Apesar dele ter pouquíssimas falas ali, mas ele vai mostrando pra gente, vamos dizer assim, tem um plano sequência logo no comecinho dele mostrando a Ilha Lincoln, como é que tá ali, os preparativos para essa última missão, essa perseguição a Ayesha, a chegada de novos personagens. A Jane, né, octogenária, tá sempre conversando com pessoas invisíveis. Em alguns momentos aparecem pra gente, como essa página dupla sensacional, logo no comecinho da história, que a gente tem ali o escritório dela, né, o florete dela, algumas referências bacanas. Tem até a Lula Lelé ali empalhada. Outro momento de humor, assim como eu falei, né, que o humor vai colocando na história. A gente vai ter mais aqui. Por último, a gente tem o pai dela aparecendo também pra ela, mas sempre mantendo uma distância. O pai dela tá só observando o que ela tá fazendo, julgando a tela. Acho que vai se sentir, até o final da vida dela, alguma sombra do pai. Tanto que ela não se distinguiu do destino da família, né? Ela continuou o legado do pai, a maneira dela. A gente tem de novo uma mudança no logotipo dela, não é mais nesse preço. Vai ver ela receber o processinho aí, Reginaldo. A máquina de vocês é boa, então não vou destruir sua sede. Reginaldo, enquanto a Hugo Coughlan, a gente conversou muito em off sobre esse personagem. Eu sei que você tava doido para falar disso, então me diz aí, esse é um saudosismo do Alan Moore falando mais alto sobre um certo homem de aço matuto do Kansas? Ah, para mim é declaradamente, declaradamente não, velado, mas meio óbvio, né? Eu acho que faltou isso, né? Nessa nova série eles vão, eu acho que ele fala que vai abordar super-heróis, né, o Moore. Porque em século ele não abordou, cara, e eu acho que faz falta, porque o século XX teve isso, né, teve essa característica das histórias em quadrinhos, super-heróis, e o Moore é parte essencial disso no século XX, então fica esquisito não aparecer, né, nada. E eis que aparece um personagem, chapelão, né, com aquela cara de almofadinha, esse nome Hugo Coughlin já vem já de um Strongman, né, daqueles caras fortões assim, né, e ele associa com um mito celta, né, irlandês, assim, obscuro, que não tem nada a ver, que você percebe que não tem nada a ver, né? E o personagem é claramente um super-homem, né? Que respira debaixo d'água, que tem super força, dá um tapa num dinossauro e o dinossauro voa longe. Tem mesmo esse ar meio capial, assim, do Kansas, com aquele chapéuzinho de palha, típico de anos 20, anos 30, assim, né? E eu acho que é isso que faltou. Faltou um pouquinho de coragem, cara, pra meter um super-homem aí, né? Esse super-homem mais simples, que não voa, só salta, que não... Eu falei errado, ele não respira debaixo d'água. Ele prende a respiração debaixo d'água. Ao mesmo tempo que é simples, é fantástico. É um mito moderno, né? Se toda a graça, se todo o sabor da Liga, da série, né, da Liga Extraordinária, é você fazer essa mistura aí de personagens fictícios interagindo, né, e coexistindo, faltou os heróis, faltou os super-heróis, né, e eu acho que, se não é velado, pelo menos foi uma pena não ter colocado, ser mais declarado esse personagem ser o super-homem. Ele é legal, não é isso que eu tô falando. Né, ele é divertido, ele é um guarda-costa, ele é um janjão, assim, grandão, né, mas não é o super-homem, e poderia muito bem ser, né, almofadinha, com aquele aspecto, assim, de bom moço, e uma pena que não é, cara, aí é realmente, eu acho que é realmente uma pena, cara. Você falou dessa parte aí que ele respira fora d'água, cara, eu adoro a cena em que o Rio Amazonas, ele tá bloqueado, né, por ruínas antigas, né, e todos recomendam que a travessia seja abortada, né? E aí a Jane bate o pé, né? Ela querendo que o Nautilus atravesse, né, o rio de todo jeito. Daí o Hugo diz que resolve a porra toda em questão de poucas horas, né? Sem traje de mergulho, nem nada, né? É um splash page, né? Com ele andando assim no fundo do rio, tirando o entulho, né? Ele tá só de calça social assim dobrada, né? E sem camisa, bicho. Nossa, cara, eu ri muito dessa porra, bicho. A caracterização que eu também adoro, cara, é o fato realmente, assim, dele ser um glutão, né? Por isso que ele leva a vaca pra comer tudo. E aí, parte da tripulação, né? Eles são hindus, né? A vaca é sagrada pra eles. Então eles ficam horrorizados com isso, né? Que ele tá fazendo uma torta com chifre, né? Que é uma vaca inteira, quase. Então, assim, eu acho legal, cara, vê bem, nesse terceiro volume é o que eu mais gosto dos três. A Capitã Nemo, ela tá velhinha, né, você vê ela interagindo com os fantasmas, fica a dúvida de ser realmente fantasmas, porque esse é um universo fantástico, ou é uma loucura da cabeça dela. Então é todo melancólico esse terceiro volume. Então, se não tivesse esse elemento aí pra dar uma quebrada, ele ia ser pesado demais, ia ser triste, ia ser... chega a ser desinteressante, né? Então ter um super-homem que não é um super-homem faz toda a graça, porque é ele que cria conflito dentro do submarino, e é ele que resolve também, e é ele que protege, né? Ele dá o tapão no dinossauro, resolve o problema da carne, porque ele passa a comer o dinossauro. Então ele é toda a graça, cara, desse terceiro volume. Não, e fora que tem uma parte lá que ele chama pra dar uma tacadinha nela, né? Aí o fantasma de Jack Flash é larga, né? Fica olhando, né? Pô, e é bem um barato, né? Ela meio que se sente lisonjeada. Ela fica com uma cara de espanto, mas depois ela fecha os olhos, né? Porra, eu ri demais, velho. Ixi, isso é muito bom. Ele diz: espero que não me leve a mal, mas a senhora é uma mulher encantadora. Se estiver interessado em sexo à moda antiga, seria uma honra para mim. É, eu gosto dessa parte, acho a forma como ele fala é chamando pro sexo, né? Mas é. Ele tem que ser. Mas ele é bem cavalheiro, né? É o mais respeitoso possível. Ela se sente lisonjeada, né? Ela não fica puta da vida com ele. Pela forma que ela fala, e ela responde, né? É uma oferta generosa, mas na minha idade é possivelmente perigoso. Ele é, realmente, ele se declara, né? Então, é legal, né, cara? E ele tem um aspecto simpático, assim, né? De ele ser um brucutu grandão, né, meu? Assim, realmente, assim, esse Hugo Coghlan, esse strongman, né? Esse arquétipo de strongman, cara, é uma pena, né? Porque a explicação que dá pra ele, né, dele não ser o super-homem, que ele é uma encarnação, né, do deus Lug, não sei, cara, pra mim é fraco isso, né, Seria muito legal se o Moore também engolisse aí o orgulho e inserisse o que ele... Né, meu? Porque é inegável que ele amava aquilo lá, cara. Assim. Então, imagina, cara, que o cara fez milagre com o Supremo do Life. Né? Imagina o que ele não poderia fazer inserindo o Super-Homem na Liga, né? Extraordinária, hein? Ele também é uma referência a um outro personagem, eu tava dando uma pesquisada depois de ler, eu achei muito bacana isso também do personagem, assim, ele rouba a cena em alguns momentos, né, tanto pelo humor involuntário dele em algumas cenas, quanto pela destreza dele mesmo, né, com essa coisa da cidade. Em 5 ou 6 páginas ele aparece carregando uma cacetada de malas, logo depois ele abre um rio inteiro, né, das ruínas de uma cidade mística que tá afundada, a ruína de Mu, como a Nemo se refere, que também é uma lenda, né, e logo depois ele dá um soco num Tiranossauro Rex, então não tem como você não gostar desse personagem. E ele fala logo quando se encontra com a Nemo, que ele matou um outro super, né, americano. Dei uma pesquisada aqui, é o Dan, não, é o Hugo. É Desperate Dan, isso. Isso, e ele se refere também a um Hugo Danner, que ele fala, né, que esse outro também se chamava Hugo. Ah, sim, sim. É, que é esse só tem espaço pra um Hugo nesse mundo, e eu fui o primeiro. Que é Hugo Danner, baseado no personagem de uma tirinha chamada Gladiador, de 1930. Disse, eu encontrei duas referências a isso, que esse seria o protótipo do Superman usado por Sigurd Schuster, né? De novo, eu acho, pode ser coisa da minha cabeça também, a minha amargura se ali a do Moore aí, mas eu acho que ele também dá um recado aí nessa coisa do eu matei o Superman. Isso aqui é outra coisa, não é isso que eu tô falando, sabe? Ao mesmo tempo que ele tenta se justificar, ele tenta dar uma esnobada aí no Super de novo. E eles também colocam que ele foi contratado, né, originalmente pelo Tesla, né, pra matar o Capitão Nemo original. O Capitão Nemo original oferece pra ele mais dinheiro, né, pra ele não matar, né, meu? Então, você vê que ele é um personagem também, assim, dúbio, né? Eu acho que ele é toda a graça desse terceiro volume. E não só isso, ele não só oferece esse suborno, né? Essa contraproposta. Na verdade, o Hugo Coghlan ia matar o Nemo na noite de núpcias dele, né? Que supostamente teria sido a noite que a Jane seria concebida, né? E ele diz que isso é contra os princípios dele, né? Então ele ia embora, mas acabou ouvindo a oferta do Nemo, aceitou e acabou indo à terra do Tesla pelo preço maior. E ele também fala que foi contratado para uma outra façanha lá pelo... Acho que foi essa mesmo de matar o outro Hugo Danner, que foi pelo pai do Doc Savage, que é um outro herói pulp, né? Que apesar de não aparecer, aí tem essa menção aí na liga. Cara, pode até ser, não sei se o Alan Moore vai trabalhar futuramente, mas essa relação dele também com o mito, né, com a mitologia da Irlanda, né, talvez ele acabe cruzando com Orlando, que é uma outra história, né, um personagem assim que eu não tenho simpatia nenhuma, cara, por ele. Eu achei, quando eu li sobre ele nos textos da Liga lá atrás, eu achei que ele seria um personagem encantador e ele chega a ser antipático, né. Mas eu acho que o propósito é ele. Sim. Mesmo, né? Mas ele poderia ser interessantíssimo, né? Porque ele muda de sexo, né? E ele também muda de personalidade. Às vezes ele fica masculino e super agressivo, né? Que a mina diz que não gosta dele quando ele tá nessa forma, assim, né? E as transições quando ele tá mudando também. Então, quer dizer, é riquíssimo. E seria legal ver esse cara assim, né? Todo transitório, assim, né? Encontrando um brucutu desse, né, meu? Assim, né? Um brucutu que tem uma visão a respeito, né, de atração, tudo, que ele deu uma cantada realmente na veinha, né, meu? Assim. Ele não perdeu tempo, não. O senhor não é só um assassino, é um hipócrita. A prova está lá fora. Chama isto de crime? Eu vejo o crime também, não escrito naquelas faces afogadas lá, mas nos rostos de milhares de mortos. E aos assassinos comerciantes da morte, eu sou o vingador. Aí o destino final de Gianni, né, seu legado como ela professou em 69, né, o pequeno Jack Dakar, né, volta a aparecer em 1987, né, no finalzinho, com 22 anos, né, na inauguração a uma gigantesca estátua, né, em homenagem à sua avó, né. Ela, cara, ela morreu explodida, né, e pula para 2009, assim, ele, com 44 anos, nem de perto ele parece aquele jovem otimista, né, do passado. Eu tive a impressão de que ele estaria mais próximo de ser um Nemo como o bisavô do que como um Nemo como a avó. O que, que vocês acharam disso? Ah, cara, eu concordo, mas eu diria que ele é um Nemo como o bisavô, sem um brilho que ele tinha. Eu acho que o Moore pinta uma coisa de depreciação da tecnologia, né, do século XX. E no comecinho desse século XXI também, de dizer que muitas vezes os próprios vilões, né, estão se escondendo atrás da tecnologia. Aquilo não é um apetrecho, não é um meio para um fim do aventureiro, do herói, do vilão, do pirata, quer que seja. É o que faz tudo, né? A inteligência artificial, os gadgets todos, né? Os heróis tecnológicos, em contraste com os heróis pulps, né? O cara que, os MacGyver, sei lá, que vão usar aquilo como uma ferramenta apenas, e o que vai sobressair é a bravura, a força e tudo mais. E o próprio Jack, né, é descrito como um tecnoterrorista, se não me engano, no 2009, e ele vai ser visto novamente como um vilão pelo mundo. Ele vai ser visto como um extremista, uma pessoa perigosa, diferente da bandeira de progresso, até, que a avó dele levantou. Tem a ver, provavelmente, aí também com esse pessimismo do Moore. Mas o final desse terceiro volume aqui é positivo, é pra cima, é uma celebração da vida da Jane, da dinastia do Nemo ali, e você consegue ter esperança ali, se você não tiver lido, pra saber já o que vai acontecer do menino Jack. Será que não é aí um pai rico, filho nobre e neto pobre, né, meu? Pode ser aí um paralelo com isso. Não, eu acho assim, nós não vimos muita coisa, né? Eu acho interessante que ele tem aí no meio disso, né? Aparece aquela menininha, que acho que ela é filha ou neta do Ismael, né? É, Ismael. Com aquele estufinho de cabelo e parece ser super, super protetor em relação a ele, quase como uma guarda-costa, né? Eu acho que tem coisa para ver aí, sim. Talvez ele não tenha sido forjado como bisavô e avó, né? Então talvez ele realmente tenha passado pelo processo aí de têmpera, né? Que forma um Capitão Nemo, assim. Eu vi muito pouco dele, assim. Não sei se tem plano de Moore continuar, né? Mais dele. Talvez você veja ele de forma, assim, passageira aí em outra série. Né, quase como um cameo, né? Agora é interessante que você pensava tudo de bom nesse guri, né, bicho? E tanto que ele quer salvar aquela Ayesha pequenininha, né? Ele leva pro mato e fala, vá, fuja, que senão minha avó vai lhe matar e tal. E quando você vê a guri, vai matar ele, né? Aí você falou bem, né? Essa menina que é a neta de Ismael, né? Ela pega e salva ele, né? E fica com ele até o final. Não, e ela é toda esquisitinha, né, a neta? Assim, com estufinho. Lembrei que eu gostei demais, cara, da participaçãozinha, assim, daquelas criaturas, né, referenciando a criatura da Lagoa Negra, né, sim. Que é na Amazônia, né, é bem legal, eles, né, e eles ficam só observando, né, e ela fica lá bem assim, fica olhando lá em cima do Nautilus, né, se não, se a gente não fizer nada com eles também não vão fazer nada com a gente, né, e, pô, é bem, bem legal mesmo. E a narrativa do Moore nesse momento é muito bacana, porque ele não conta, né, ele fala assim, não, a gente tá vendo os nativos aqui, desculpa, princesa, sei que você tá vendo aí, admirando eles, não, mas eles só tão contentes em só olhar a gente, e aí você acha que vai ser uma tribo indígena, alguma coisa assim, se muito aquela história daquela... De shorts Adidas, né, Maurício? Ainda não. Eu pensei naquela história daquelas tribos de diminutas que tem as lendas e tudo mais. Mas não, são as criaturas da Lagoa Negra mesmo, né, do lago. Voltando aqui pro pequeno Jack, um paralelo, né, ele tal qual a avó, ele tenta fazer diferente, né? Acha que o jeito dos seus antecessores tá errado, tenta fazer diferente, quebra a cara, ele toma uma facada nas costas, não é tão, tão forte quanto o estupro da avó, né? Mas ele não entende, né? Ele fala assim, eu tô salvando você, por que você tá fazendo isso? Tipo aquela história, né, da natureza da aranha e da presa dela, não lembro direito. Mas, assim, ela fala, mas vamos, ele tenta dizer pra ela, vamos manter distante dessas rixas todas, tudo que aconteceu. E ela fala, pelo amor de Deus, eu sou o que eu sou, né, não tem isso, eu vou ter prazer em matar você, que é do sangue do meu inimigo. E aí toma aquele balaço na cabeça, cena muito bacana também. Isso é uma coisa até que pergunta aí, Regis. Você falou de esquecimento, uma coisa que eu tô pra falar desde o comecinho, esqueci. Eu gosto muito de onomatopeia em quadrinho, né? E acho que onomatopeias aqui no texto do O'Neill iam ajudar muito na narrativa. Faz falta, às vezes, assim. É muito gráfico, é bacana. Ele tem uma narrativa visual muito legal, sem dúvida. Mas eu ainda sinto falta, assim, um barulho de tiro aqui nessa cena mesmo. Daí é pra você quase ouvir pela forma como ele conta a história. Mas não prejudica, não, pelo amor de Deus. Sinto falta só, é gosto pessoal. E aí ele acorda pra vida, né? E vê que a menina que vai levar ele de volta pra vida dele é o caminho correto pra ele naquele momento. E não dá pra deixar de falar também do destino final da Nemo, né? Ela percebe que os remédios realmente não têm nenhum efeito mais. E ela decide ficar naquele lugar ali pra destruir aquela cidade e ir embora junto na explosão. Ela pede pro Kurgan fazer um trono pra ela, né? Com o corpo dos inimigos dela mortos. E ela fica lá pra trás junto com os fantasmas, né? Do passado dela. Tá lá o Jack, o pai dela, com as mãos nos ombros dela, toda a tripulação antiga, né, o pessoal mais próximo dela, que morreu inclusive na expedição de Coração de Gelo. E o próprio Kogan se oferece, dizer, senão eu fico com você, a explosão não vai me fazer nada, né? Ela fala, não, mas eu não tô sozinha não, eu tô bem acompanhada aqui, vai em paz. Cara, é muito foda isso, né, bicho? Ela sentada numa pilha de corpos, né? Por sinal, altiva, é aquelas... Altiva, né? Altiva. É, bem altiva. É aquela Stepford Brides, né? Aquele conceito, né? Aquelas noivas perfeitas, né? Tem até um filme recente, né? Que aparece nesse quadrinho e no caso, elas estariam fazendo clones pra Aisha e pra o Hinkle, né? É bem bacana mesmo. Imagine o que aconteceria se eles pudessem controlar máquinas como esse barco. Bem melhor que achem que isto é um monstro e me caçem com arpões. Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed e, por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a gente no Twitter, @osescapistas, e no Instagram, @osescapistaspodcast, que ajuda os Escapistas a manter esse trabalho. Compre o seu livro, quadrinho, Blu-ray, qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer a liga extraordinária desse programa. Maurício, muito obrigado por ter aceitado participar desse programa. As portas estão sempre abertas, meu amigo. Faz teu jabá e diz teus contatos de rede social, fica à vontade. Obrigado a você, Luigi, pelo convite aí, me despertou essa vontade de continuar a ler Liga Extraordinária. Eu tinha parado no segundo volume e tem os dois aqui importados e tava perdendo eles, cara. Foi providencial também nisso, conseguir resgatar eles aqui dos efeitos do tempo. Muito legal participar, a gente já conhece também do Sete Jagunços. E tô sempre por lá no Sete Jagunços. E você me encontra resmungando muito no Twitter, caçando erros, como você disse, né? Com meu arpão de dar agora 280 caracteres. É o Maurício Tedantas, a minha arrobinha lá. E estamos aí. Se mandar mensagem me xingando, eu agradeço. E o fã número um dos piolhos da Barba do Moore, Reginaldo. Opa, valeu aí, até mais. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas. We'll be right back.